do Moreno ao vivo. Serestão apaixonado. O nome dele é Joel Teclas. É pra tocar no paredão. Aumenta o som assim. Outra é Portal do La Rocha. E nos braços da Morena eu quase morro um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado, debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, rádio ao meio volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. E numa esteira o meu sapato pisa no sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho, meu alforje de caçador. Olha que tentação, minha morena me beijando feita abelha. A lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Eu disse assim, assim, e numa esteira o meu sapato pisa no sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho, meu alforje de caçador. E que tentação, minha morena me beijando feita abelha. A lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Ô, paixão demais, é pra tocar no paredão. Maestro Joel, Joel Teclas, um abraço Brisa da Bahia. Um abraço todos os marreteiros, todos os amigos do TikTok. Um abraço pra Ilhéus, tamo junto, hein? Ô, Bahia apaixonado. E nos braços da morena eu quase morro um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado, debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede, uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, rádio ao meio volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Eu disse assim, assim, numa esteira o meu sapato pisa no sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho, meu alforje de caçador. E que tentação, minha morena me beijando feita abelha. A lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Paixão demais, tamo junto Brisa da Bahia. Ô trem, mercadinho do Júlio estourado, tamo junto Júlio. Ô paixão demais. Falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, tão só. E eu só quero um amor e que acabe xodó pra mim do meu jeito assim, e que alegre o meu viver. Nome dele é Joel Teclas, garoto moreno ao vivo, serestou bebê. Aumenta o som do paredão, que a vizinha vai achar é bom, hein? Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, tão só. E eu só quero um amor e que acabe o meu sofrer. Xodó pra mim, do meu jeito, assim, que alegre o meu viver. Ô trem, esse é garoto moreno ao vivo, é pra tocar no paredão, o nome dele é Joel Teclas. Trem. Assim, assim, vou paixão demais. Aumenta o som do paredão. Seresta boa da gota, aumenta o som assim, assim, assim, assim. Nenhuma carta pra lembrar. Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. E quantas vezes eu falei? Que você não me iludisse assim e me deixou sempre a sonhar. Fale agora, por favor, fale agora. Eu preciso só saber. Assim, assim, assim, assim, assim. Amor, ou diga pra mim aonde está, ah, ou diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Aonde está? Ah, ou diga pra mim qual a razão e dessa triste solidão. E quantas vezes eu falei? E pra que você não me iludisse assim e me deixou sempre a sonhar. Fale agora, por favor, fale agora. Eu preciso só quem tá apaixonado solta a voz. Assim, assim, assim, assim. E meu, olha meu grande amor, ou diga pra mim aonde está, ah, ou diga pra mim qual a razão. Ah, o paixão demais, e dessa triste solidão. Ô paixão, assim, olha meu grande amor, diga pra mim aonde estás. Ah, ou diga pra mim qual a razão e dessa triste solidão. Ô, paixão demais! Celeste mais apaixonada do Brasil, garoto moreno ao vivo. O nome dele é Joel, Joel Teclas. Pra apaixonar os corações assim, está ao vivo, é ao vivo, bebê.